Chega a noite, vejo a rua, a cidade pisca um olho. Sua voz sem sono me excita com sedutores suspiros. Noite alta, vou pra rua, quatro paredes não me prendem. Se essa cidade é uma maçã, vou passar os dentes nela. E se eles dizem why, why? Do seu charme e entro no seu filme. E se eles dizem why, why? É natureza humana, why, why? Assim que ela me faz. E se eles dizem why, why? É natureza humana, why, why? Assim que ela da cidade embatucada.